Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições, procurando colocar em evidência o bem. Hoje temos connosco o Sr. Cónego Manuel Martins, da paróquia de Arganil. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Sr. Cónego Manuel Martins, vou iniciar esta conversa por um tema que gosto muito, a vocação. Neste caso, ao sacerdócio, mas podia ser realmente por outro tipo de vocação. Há episódios, de facto, muito bonitos, muito gratificantes, que por vezes me deslumbram pela forma como Deus nos chama. E por isso vou-lhe perguntar como e quando descobriu que tinha vocação para sacerdote e se entender que há assim algum episódio gratificante. Pronto, ficamos a aguardar. Antes de mais, bom dia também e bom dia ao auditório da Rádio Vida Nova. Boa Nova. Ou Boa Nova de Vida Nova em Santiago da Guarda, confundo às vezes. Obrigado pela correção. E é um tema também que me entusiasma falar, e não apenas revendo-me na vocação que Deus me deu, mas também falando muitas vezes aos jovens e às comunidades no assunto. Estamos até a terminar, ou terminámos ontem, a Semana das Vocações Sacerdotais, a Semana dos Seminários, e em que o tema vocação esteve muito presente na reflexão e na oração. Falando de mim próprio, sem dúvida que vem muito de trás. Eu conto já 47 anos de atividade sacerdotal em variadíssimos lugares e em variadíssimas situações. Como é que nasceu em mim a vocação sacerdotal? Na altura, eu nasci em 41, portanto, ainda dentro da primeira metade do século passado, e muito cedo a minha mãe, porque o meu pai não estava, era imigrante, a minha mãe, como era hábito e como era também próprio da comunidade onde eu nasci, a missa de domingo nunca faltava. E se a mãe ia, os filhos também iam. E impressionava-me muito, miúdo que era, o modo como o pároco celebrava e se dirigia às pessoas, à comunidade reunida. E lembro-me até de pequenas coisas em que eu me prendia mais, quer nos gestos que ele fazia, quer depois os paramentos que ele usava. Depois impressionava-me muito os materiais, digamos, o que ele usava na celebração, que depois eu procurava imitar em casa, fazendo pequenas hóstias de papel, e por isso imitava lá numa sala, sozinho, na minha inocência, imitava sozinho. Às vezes chamava o meu irmão mais novo para ser o sacristão, e eu era o padre, e recortava assim as hóstias de papel digamos, imitar a hóstia grande que o padre mostrava na missa, etc. Depois, mais tarde, havia outros seminaristas mais velhos na terra, também deram um toque, não é? Portanto, essa minha atenção que ele dava ao pároco, a influência que ele exercia em mim, pois foi secundada por a existência de alguns seminaristas mais velhos. Entretanto, como meu pai não estava, a minha mãe não se decidia a que eu pudesse ir para o seminário. Mas, entretanto, o meu pai veio e eu pedi-lhe se ele me deixava ir. Ele não mostrou grande vontade, mas depois, mais tarde, acedeu. Só que quando ele deu autorização, já estávamos no meio do ano e eu tive que esperar para o ano seguinte. Então, eu tinha terminado a escola e o meu pároco diz assim: ah, então, se queres ir, vais para o pé do Libânio, que era um dos colegas mais velhos, vais para o pé do Libânio para ele te dar lá umas lições, dar lá não te deixar perder a escola que tiveste, para depois estares mais preparado para o exame de admissão. Tínhamos que ir fazer o exame de admissão. E eu, muito bem, mas aquilo não me parece que era pouco, parece que era pouco para mim. E então, nas vezes que eu ia e vinha lá da casa do Libânio, uma senhora para onde eu passava sempre: bom dia, Sra. Maria. E eu: olá, bom dia. Então, para onde é que tu vais? Vamos ali à casa do Libânio para ele me ensinar, que vou para o seminário. Estou contente. Ela: ai, vais para o seminário. Olha, não acredito. Ainda há a minha mula há de cantar missa primeiro que tu. É a minha mula ainda há de cantar missa primeiro que tu. E, enfim, chegou a altura de ir para o seminário. Entretanto, ainda fiz um período de tempo a trabalhar na barragem da Boçã, que na altura estava no início da sua construção. Ainda passei lá um tempo e depois chegou finalmente a altura de entrar no seminário. O meu pároco foi lá levar-me, era o padre Saraiva, que era lá de Oliveira, também de Nogueira do Crau, e foi levar, e a vida decorreu sem grandes adversidades. Aqui está a forma, portanto, como Deus chamou o seu cônego Manuel Martins. Portanto, achei interessante quando há pouco falava, portanto, que os gestos que via no sacerdote, parte, que celebrava, a forma como ele vestia, e depois mais tarde, portanto, fazendo as próprias hóstias. De facto, isto é a vocação. Já tenho dito, e hoje vou repeti-lo, quando Madre Teresa de Calcutá foi também a um convento, porque não largava a mãe de maneira nenhuma, queria que a mãe a levasse a um convento, e ela foi. A mãe um dia, pronto, tanto ouviu, que foi e levou a garota. Creio que ela teria 12 ou 13 anos. Isto, enfim, muita gente conhece este episódio, porque vem no livro da Madre Teresa de Calcutá. E numa determinada altura, portanto, ela depois acabou por falar com um sacerdote e ele disse-lhe: sim, parece que temos a vocação. Parece que temos vocação. E ela nem sequer sabia o que era a vocação. Mas depois ele acabou por lhe explicar: olha, quando pensas numa coisa e te sentes feliz e pensas muitas vezes na mesma coisa, pronto, isso é a vocação. E eu estava aqui a ver a Madre Teresa e à medida que chegou o Manuel Martins falava, porque realmente, pronto, no fundo era isto. Sentia-se entusiasmado ao ver o parco e depois acabava até por em casa fazer do irmão sacristão e fazer as próprias hóstias. De facto, isto é a vocação. As coisas simples de que Deus serve. Exatamente. porque, pronto, isto também já o tenho dito, pois as pessoas às vezes em casa podem pensar assim, mas como é que Deus lhes fala? Mas quer dizer, é assim, nestes pequenos gestos, nestas pequenas, desta forma. E pronto, eu ao longo destes anos tenho, pronto, quando estou com os sacerdotes pela primeira vez, começo sempre pela evocação, é algo que também me entusiasma, e tenho assim muitos episódios, estou-me a lembrar que um pároco que esteve lá também em Nogueira do Cravo, que há pouco falou em Nogueira, e que hoje não sei onde é que está, talvez em Penacova, não tenho certeza, e ele dizia que também na primeira vez que falei com ele, que o impressionava a forma como o bispo se apresentava vestido, portanto, e foi por ali que ele começou a ver que tinha vocação para sacerdote. Portanto, é interessante realmente como Deus nos chama, e a cada um de sua forma. Alguém dizia que quando nascemos trazemos como que uma carta fechada com a nossa vocação, e depois temos que abrir essa carta. Se não fazemos isso, se não abrimos essa carta, isto é em sentido figurado, claro, acabamos por não a descobrir, e só um dia quando lá chegarmos é que vemos o que perdemos. Certo, mas depois há pessoas que intervêm. Há pessoas que intervêm, no meu caso, por exemplo, elas realmente, aqueles seminaristas, também eram para mim um exemplo, o modo como eles viviam, o cuidado que eles tinham de não faltar à Eucaristia, o que eles tinham que percorrer para, durante as férias, para ir à Eucaristia não faltar, o estilo de vida que eles começavam a ter, etc. Mas depois, no meu caso, houve também outra pessoa que influenciou muito a minha vocação. Foi a professora que eu tive, que era de Folgozinho, lá de sua vizinha, era de Folgozinho. Do Conselho de Gouveia? Sim, Maria de Patrocínio Tadeu. E essa senhora tinha a chamada Bíblia da escola, na altura, e uma vez por semana ela dava aos alunos um tema da Bíblia. E a maneira como ela desenvolvia o assunto, e depois na leitura da própria Bíblia, como ela depois interpretava e vivia aquilo que dizia, a ponto de se emocionar ao ler determinadas passagens, principalmente quando era aquelas histórias bonitas de José do Egito, ou de Jacó, ou de outras, do Abraão, quando ele subiu ao monte com o filho, para o filho Isaac, para o sacrificar, ou então na leitura da paixão, quando era na altura da quaresma, e ela emocionava-se, e isso para mim também me dizia: esta mulher é certamente uma mulher muito amiga de Deus, para falar assim de Deus. E isso também me ajudou a cimentar a ideia que eu havia de ser também alguém que fosse capaz de viver assim a amizade com Deus e falar de Deus aos outros, como ela falava. Também aí Deus toca cada um da maneira que entende, não é? Certo. E neste caso, com o João Cónigo Manuel Martins, pronto, o facto de ela ter essa reação, se calhar diria mais ao Chocódromo do Manuel Martins do que pode dizer a outro, quer dizer, Deus toca-nos de formas muito variadas, não é? E é através disso, portanto, que nos vai chamando uns para de uma forma, outros de outra. Leva-me ao fim da montanha, dando o vinho da vida, estendo o céu, faz a cama onde me escondo da ferida. E agora somos mais fortes que o chão. Mostra-me a foz do teu rio, venha a nascente do meu. Afasta a dor e o perigo, porque a distância doeu.

Tenho Pombeiro da Beira, a 13 km de, aqui de Arganil, e Solavisa, que está a 7 km. Sim, senhor. Então, vamos voltar mais um bocadinho à vocação. Em face do que me acabou de dizer há pouco, penso que esta pergunta seria quase desnecessária. Portanto, se fosse hoje, depois destes anos todos, certamente faria o mesmo percurso. Pois, faria o mesmo percurso. Hoje... E é uma interrogação que eu faço muitas vezes, que eu me coloco a mim mesmo. Porque é que a vocação que Deus dá a todos, porque é que ela não é, digamos, avivada e experienciada por aqueles a quem Deus dá a vocação? Porque é que essa vocação não aflora na vida das pessoas? É evidente que hoje, se alguém dissesse que tinha vocação só porque vê o padre desta ou daquela maneira, o padre não está tão presente na vida das pessoas, então a vocação também seria ajudada a despertar com muito mais dificuldade, porque o padre hoje está muito mais ausente da vida das pessoas, não está de modo nenhum com aquela assiduidade presente na vida das pessoas. Outras circunstâncias, a escola, hoje não teremos professores a fazer o trabalho que a dona Patrocínio fez comigo. Também não temos essa ajuda da escola. Não sei, outros exemplos, a catequese, a própria catequese, se calhar não está também a exercer. O ambiente familiar, os ambientes familiares também não. Digamos, um número imenso de circunstâncias que variaram. Agora, da minha parte, eu faria o mesmo, quer dizer, eu apontaria pelo mesmo caminho da vocação sacerdotal. Sim, certamente que sim, mas tinha com certeza outros modos de lá chegar. Teria que encontrar outros modos de lá chegar. Ou Deus servir-se-ia de outras coisas para lá chegar. Pois, o que é que nós notamos hoje, Sr. Padre Manuel Martins? Dá a impressão que hoje as vocações despertam mais tarde. Pode eventualmente até ser por isso que acaba de referir. O ambiente não é tão propício à vocação, as próprias famílias também não ajudam, porque o que é que acontece? Antigamente havia muitos filhos e os pais, pronto, estavam se calhar mais predispostos a ajudar para que eles fossem para o seminário do que hoje, porque se a família tem só um filho ou se tem só dois filhos, também tem mais relutância em deixar ir para o seminário. O que acontece depois, mais tarde, é que nós vemos as pessoas estão quase formadas ou mesmo formadas e acabam por ir para padres. E isto tem acontecido. Sim, quer dizer que é uma decisão amadurecida pela própria pessoa e que vem na sequência de outros elementos nos quais a pessoa se insere, um grupo de jovens, um ambiente em que o jovem teve a sorte de entrar e depois de se inserir, e não tanto pelos processos de há uns anos atrás, não é? Como foi o meu caso. Hoje é mais aí, um jovem vai fazer uma experiência de oração a um lado, vai a TZ, quando são convidados a fazer aquelas experiências do pré-seminário. As próprias jornadas. As jornadas. ou então às vezes os jovens no fim do ano fazem um acampamento e onde há alguém que tem dinamismo e é capaz de envolver os jovens num determinado sentido do acampamento e ajuda os jovens a encontrar também respostas a inquietações que eles têm e pode surgir daí, etc, etc. Portanto, hoje Deus serve-se de outros meios e eles realmente surgem, ou as vocações surgem mais tarde, também por essa razão, mas surgem também com uma outra qualidade, que é uma perseverança diferente. Ora, eu queria falar, e estava para lhe colocar essa questão. Será que essas vocações, que eu chamo tardias, não sei se este é o nome correto, será que serão mais perseverantes? Porque naquela altura a pessoa já sabe melhor o que quer. Sim, sim, são, sem dúvida, são mais perseverantes, e é uma opção já amadurecida da pessoa, não é? É uma opção mais amadurecida. Em que a própria família já não interfere tanto. Já não interfere tanto e neste sentido nós encontramos hoje vocações até em famílias desestruturadas. Uhum. Sim, o que não acontecia noutro tempo, não é? Porque a família era um elemento fundamental para o nascimento da vocação. E agora vemos que até pode acontecer uma vocação surgir em famílias que nem são aqueles exemplos tão necessários para o nascimento da vocação. Eu ainda acabo por referir, no seguimento do que estávamos a dizer, e também já entramos falando disto, um rapaz que se formou, portanto, em engenharia, e com a dificuldade que aqui há de trabalho, ele acabou por ir para um outro país. Não posso precisar neste momento qual foi o país para onde ele foi. E passado algum tempo, ele falou aos pais e disse: olha, eu vou para o padre. Portanto, eles ficaram muito admirados. Portanto, é uma família também bastante cristã, mas ficaram muito admirados porque, pronto, uma vez que ele tinha enverdado por ser engenheiro e estava na profissão, e a verdade é que ele veio, regressou, frequentou presumo que o seminário em Lisboa, e ele hoje é padre na Diocese de Lisboa. Uhum. Pois já, hoje acontece com muita frequência, sobretudo daqueles grupos de jovens que os padres jesuítas, os missionários jesuítas acompanham. Aí surgem muitas vocações desses grupos. Há uma, digamos, um processo que eles usam para, digamos, para lidar com os jovens, até mesmo no ambiente universitário, e que nós diocesanos ainda não estamos a usar muito, e devíamos talvez não é copiar, mas não seria mal nós, os diocesanos, os padres diocesanos, usarmos processos semelhantes nos ambientes universitários. Coimbra já começa a ter um pouco, mas nada que se compare com os que eu referi, os padres jesuítas, que têm já uma tradição longa nesse campo, sabem lidar bem com a situação dos jovens de hoje. E é assim que as vocações hoje surgem em maior número, exatamente já com alguma experiência de vida, e esses jovens depois, já mais amadurecidos, perseveram. Em alguns casos até se enganam, não é? Mas antes era muito mais, não é? Antes era muito mais a falta de perseverança. Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo, haja oculta pela calada. Sou a solidão do tempo quando o nevoeiro serra. Sou a estranha flor ao vento, o esquecimento da terra. No intenso gesto da esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónigo Manuel Martins da paróquia de Arganil, Cerzedo, Secarias, Pombeiro da Beira e Celaviza. Temos estado à conversa acerca da vocação do Sr. Cónigo Manuel Martins e também de outras vocações no geral. O Sr. Cónigo Manuel Martins e eu falávamos das vocações tardias e falava até, inclusive dos padres jesuítas que muitas vezes testam as vocações tardias. Esta vocação do atual Papa, que também é jesuíta, ela não é uma vocação também tardia? Não sou capaz de falar muito sobre esse assunto a respeito concretamente do Papa. Eu posso se calhar dar uma ajuda. Sim. Portanto, o Papa, e o Padre Manuel Martins sabe disto, o atual Papa, pronto, era um estudante, não andava no seminário, e numa determinada altura, portanto, numa daquelas festas dos estudantes que eles costumam fazer, se calhar até festas demais, não é? Em Portugal, nos outros países, não sei. Portanto, ele decidiu também, tal como os colegas, ir à festa. E depois também decidiu o seguinte: antes de ir à festa, decidiu passar pela igreja. E ao passar pela igreja, encontrou um sacerdote que certamente o acolheu. E depois o Papa sentiu vontade de se confessar. E confessou-se a esse sacerdote. E quando saiu da igreja, pronto, disposto a ir à festa dos colegas, ele tinha decidido, eu vou ser padre. Portanto, aqui está realmente, certamente que foi com um padre jesuíta, digo eu, não posso afirmar isto, mas presumo, uma vez que ele, e pode não ter sido, uma vez que ele depois pode ter sido mais tarde também acolhido pelos jesuítas e ter entrado por aí, não sei, sinceramente, mas acho isto também muito interessante porque há aqui, pronto, vários pontos que a gente pode conversar. Aquela vontade que ele teve, não é? De entrar na igreja. E depois o acolhimento extraordinário, porque, pronto, o sacerdote podia lá não estar, ou estando, podia também andar noutra tarefa que não lhe desse atenção, ou podia não ter tocado. Mas acho que tudo isto é muito interessante. São concorrências e são coincidências muito, muito interessantes que só são explicáveis exatamente porque o dedo de Deus entra por aí, não é? O dedo de Deus anda por lá. E realmente não existe vocação sem ser dom de Deus. A vocação, podemos ter muitas histórias, podemos ter coisas até extraordinárias, mas no fundo, o que está por detrás é o dedo de Deus, não há dúvida. O Papa referia ainda o seguinte, quando falou da vocação dele, dizia que a fé não se encontra no abstrato. Há sempre alguém que nos fala de Deus. E pronto, e ali no caso dele, não há dúvida nenhuma que, pronto, teve aquele sacerdote que lhe deu certamente um empurrão, ia para dizer o último, mas o último certamente não foi, porquanto ele diz que tem dito que a avó contribuiu muito para a vocação. Sim, agora o Papa, eu disse há pouco que não sabia falar muito em concreto da vocação tardia dele. Agora sabemos, isso é público, que ele, primeiro que fosse padre, foi engenheiro químico ou qualquer coisa assim parecida. E isso, portanto, só por aí já diz que ele tinha uma experiência do mundo suficiente para dizer é aqui que Deus me quer neste, digamos, a trabalhar junto dos homens como uma profissão diferente, ou então Deus quer-me a trabalhar com os homens como sacerdote. E aí, portanto, está certa, digamos, a designação, ou correta a designação de vocação tardia. Mas eu não posso é dizer tudo, ou melhor, não sei tudo o que lhe diz respeito para dizer que é vocação tardia, ou se ela já existia mesmo antes dele se formar e chegar ao fim do curso universitário com a sua formatura em engenharia, não é? Portanto, a vocação já podia existir antes. E certamente que sim, esses sinais da avó e outros podem ter uma importância grande para ele, e que afinal teve esse, digamos, esse intervalo de exercício da profissão de engenharia para depois se voltar para o sacerdócio, não é? Ou abraçar definitivamente o sacerdócio. A família tem muita influência, ou para sim ou para não. Eu estou a pensar que há relativamente muito pouco tempo eu conversava com um rapaz que anda no seminário e que simultaneamente anda a estudar aquilo que eu posso também chamar, se calhar, uma vocação tardia. E ele dizia, mas a minha mãe não quer que eu vá para padre. E quando isto acontece, quer dizer, quando a família não ajuda, torna-se mais difícil, não, Sr. Cónigo? Sim, mas no fim, no fim, a oposição da família pode funcionar ao contrário. O meu pai também não era favorável que eu fosse para o seminário. Mas depois ele acedeu e não se comprometendo, ele continuou imigrante muitos anos, mesmo na minha ordenação ele ainda era imigrante, mas não se comprometeu com a minha ida para o seminário. E a nossa vontade de ser padre, digamos, seria muito mais favorecida também com o apoio paternal, não é? Familiar. Mas às vezes pode funcionar ao contrário, em muitos casos tem funcionado ao contrário. Os pais não querem, mas por afirmação até o filho quer. O filho quer e contorna as dificuldades para o ser. E muitas vezes quando a vocação é agarrada dessa maneira, digamos, não há nada que a desvie, e vemos até, ou conhecemos até, casos mártires da sua própria vocação, não é? Portanto, eles, apesar da contrariedade, quer familiar, quer de outras procedências, a vocação é abraçada até ao martírio, em muitos casos, não é? E a história tem desses exemplos. Noutros é como o senhor dizia, portanto, as pessoas depois acabam por se convencer até que foi a coisa melhor que lhes podia ter acontecido. Eu estou a pensar que até por falar com o sacerdote também, e ele era militar, e contava publicamente, portanto, aqui na rádio, que, pronto, quando disse à mãe que ia para padre, ela também ficou muito surpreendida e se calhar triste, porque contava que ele se casasse. E entretanto, esse sacerdote hoje diz: a minha mãe hoje sente-se felicíssima por eu ter ido para padre. E eu costumo dizer o seguinte: pois, isto, a família, para ajudar verdadeiramente, tem que ter consciência de que aquele filho que vai para ser padre, ou que pode ser para outra vocação, porque neste momento nós falamos muito da vocação para o sacerdócio, mas pode ser outra. E então, que isso se calhar, e que isso certamente é a coisa melhor que lhe pode acontecer a esse filho, e de que os pais muito vêm a beneficiar. Quando a família consegue interiorizar isto, tudo é fácil, não é? Sim, sim. Agora, até chegar a essa interiorização, é mais complicado. Isso aí já é um problema de fé, não é? Sim, sim, sim. Depois disso... Aliás, falou e bem, é um problema de fé, porque quando hoje se fala da falta de vocações sacerdotais, nós devemos, se calhar, interrogar-nos mais se não será a falta de fé. As nossas famílias, os nossos ambientes estão arredados dos caminhos de Deus, dos caminhos da fé, e por isso as vocações para o serviço de Deus não desabrocham nesses ambientes. Portanto, quando se fala da promoção vocacional, nós temos que promover, primeiro que tudo, a evangelização nos ambientes próprios, e as vocações não surgem se não houver nesses ambientes uma cultura de fé, uma vida de fé. E então a evangelização tem que acompanhar, ao mesmo tempo, a chamada promoção vocacional. Numa comunidade que não tem padres, que não tem vocações, nós temos que nos interrogar se é uma comunidade a experienciar, de facto, a vida de fé, a vida crente dentro dela. Se nunca deu um padre, se uma comunidade, se uma paróquia nunca deu um padre, temos que nos interrogar que nível de fé é que essa comunidade experiencia, não é? Ou vive. Que nível é que eles têm de fé? Porque a sociedade em si e a própria comunicação social resolve isto muito mais facilmente. Diz, não há padres, não há freiras, porque nos casam por isto, por aquilo. Quer dizer, respondem pelo mais fácil. Porque se houvesse casamento havia padres, se os padres pudessem casar havia padres, ou haveria vocações para o serviço de Deus. É a forma mais simples de responder, embora na minha modesta opinião nada está a impedir que uma vocação sacerdotal seja contrária ao matrimónio. Agora, que a Igreja, desde muito cedo, entendeu ligar a vocação ao sacerdócio, ao celibato, ligar as duas coisas, isso tem trazido benefícios grandes à Igreja e o contrário não se sabe, porque não se tem essa experiência, não se sabe o que é que daria. Mas olhando para as outras igrejas onde não existe o celibato, as igrejas da Reforma, olhando para essas igrejas, elas não estão melhores. E portanto, não, se fôssemos optar pela abertura sem mais ao matrimónio dos sacerdotes, não sei se isso seria a solução. Poderia ser solução num boom repentino, não é? Podia ser solução assim de imediato, mas logo a seguir caía-se no mesmo, porque o problema, continua-se a dizer, o problema das vocações é um problema de fé, de vivência de fé, não é outra coisa. Sr. Cónigo, eu há muitos anos li um livro que falava, de facto, em relação aos sacerdotes casados, não eram, portanto, não eram da Igreja Católica, portanto, eram de uma outra religião, que agora já não me recordo, porque já foi há muitos anos que eu li isso. E naquele caso, a esposa do pastor sentia-se desgostosíssima, porque ela dizia, quando eu fiquei grávida, as pessoas olhavam para mim e não viam isso bem. Portanto, era um fruto do padre. Depois, quando os filhos cresceram e foram para a escola, eles achavam, porque os filhos eram filhos do padre, que eles tinham a obrigação de ser melhores que os outros, portanto, em todos os campos. Depois, mais tarde, vi outro documento acerca disso, e era uma senhora que falava e que dizia algo parecido com isto, e assim resumindo muito, que a senhora acabou por casar com um sacerdote, e aqui já é a religião católica, e ela dizia, pronto, sim, mas passado algum tempo, ele continua a pensar nas ovelhas que perdeu, ele não se sente, portanto, não se sente bem, e ela sentia um remorso enorme, e além de sentir um remorso, também não se sentia feliz. Estas situações acontecem, mas depois, claro, depois tem o reverso da medalha. Também até, ainda podíamos falar de outro aspecto, o aspecto das separações, dos divórcios. Nós hoje vemos o que é que acontece nos casais cristãos que se casam pela Igreja e que depois, isto de facto parece que entrou em moda, são os mais novos, são os de meia idade, são os mais velhos, e isto leva um caminho terrível, quer dizer, as pessoas acabam por se separar. certamente com os padres, se houvesse casamento, se houvesse casamento. Depois surgiria também o mesmo problema. E surgiriam outros, que surgem também na vida dos casados, que é as infidelidades, não é? Portanto, eu penso que isto não é por aqui, claro, mas quem de facto fala destas situações normalmente não são os sacerdotes. Quem fala destas situações são os que estão por fora. Pois é, ainda por cima. Porque nós gostamos muito de opinar acerca. Normalmente é. E quando se ouve na televisão ou na rádio ou vem nos jornais essa questão, nunca é uma questão levantada pelos próprios padres. É levantada por quem tem pena dos padres. Quem tem pena dos padres. Pena que não tem pena, não é? Pena que não tem pena. Mas os padres, felizmente, sentem-se felizes no que são e felizmente que se mantêm, e é bom, embora saibamos que há exceções, mas onde é que não há exceções? E por isso não são essas exceções que fazem a regra. A regra é aquela que faz de cada sacerdote que aceitou o desafio de Deus e da Igreja. Essa é que faz a regra. Esses que aceitaram o desafio e se sentem felizes e realizados plenamente no que são e no que fazem. Porque isto, pronto, tudo isto é muito complicado e pode não ser, mas cada um reage de formas variadas, de formas diversas, e o que a um não diz nada, a outro pode dizer muito. Eu estou a pensar que ontem eu reencaminhei um e-mail. Então, era uma miúda, teria, não sei, 18 anos, 19, 20, agora não posso precisar, não falava da idade dela. E falava realmente dos namoros, e ela dizia algo parecido com isto. Portanto, eu namorava e eu tinha 15 anos, namorava, e o meu namorado pressionava-me para eu ter relações. E eu achava que não o devia fazer, mas ele, pronto, pressionava, dizendo que era uma prova de amor que lhe devia dar. E eu falei com umas outras colegas e elas, pronto, está tudo banalizado, e achavam que, pronto, não tem mal, tem que ser toda a gente assim e não sei o que mais. E pronto, eu acabei por ter relações com ele. E o que é que aconteceu? Passado pouco tempo de ter relações com ele, ele foi-se embora, foi para outra. E eu vi, quando ele partiu, que aquele rapaz levava algo de mim. Levava algo que eu devia ter guardado para outro, para o meu marido futuro. Portanto, isto é para dizer que as pessoas por vezes ficam marcadas com determinadas posições. A moça continuava, de facto, aquilo era uma plateia enorme para jovens, em que ela dava o seu testemunho, e ela acabava por dizer que, passado pouco tempo, se voltou a ligar a outro jovem e depois acabou por também ter relações, e ela sentia-se, portanto, completamente frustrada, porque sentia que se devia ter guardado. E que o que acontece, isto muitas vezes, portanto, a pessoa cai uma vez e cai outra, portanto, e aqui não estamos a condenar quem caiu ou quem deixou de cair, mas quer dizer, é uma constatação que ela fazia e que sentia que, de facto, ela se devia ter guardado para o seu homem, para o seu futuro marido, porque ela dizia, no futuro, quando eu olhar olhos nos olhos nele, eu sinto que dei a outro que devia ter dado a ele. Portanto, isto é para dizer que realmente não vale a pena, de facto, quem está por fora, falar porque é que há poucas vocações ou porque há muitas vocações, porque muitas vezes fala de coisas que não conhece e está... Exato. O grande problema dessas opinações, não é? Das opiniões que às vezes vemos aqui e acolá, é exatamente essa. Falam do que não sabem, ou querem saber falar, mas sem saber. Ouvi os sábios todos discutir, podia todos refutar a rir, mas preferi, bebendo na plena, sombra indefinidamente só ouvi. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem, todos são grandes quando a hora é sua. Por baixo cada um é o mesmo alguém. Manuel Martins, sabe que o nosso tempo está a chegar ao fim. Estamos muito longe de acabar a conversa. Sim. Porque nós pano para mangas. Depois nós não passámos da vocação. Eu gostava de continuar a conversar com o senhor e vou-lhe pedir para no outro dia continuarmos esta conversa, se assim está certo. Entender. Está certo, mas talvez aqui neste ponto de, para rematar é o seguinte, que, aliás eu já o disse há pouco, falando da vocação, não se trata apenas de algo que todos têm e que Deus não deixa ninguém sem lhe dar uma vocação, mas ligar a vocação a Deus, essa é a questão. Ligar a vocação à nossa proveniência, à fonte de onde nós nascemos. Nós nascemos de Deus e Ele enche-nos de tudo o que é bom, inclusive a vocação na qual nós melhor nos realizamos. E que não é opcional, ou uma ou outra, é aquela que Deus nos dá e não outra. Portanto, é dom de Deus e é aquela onde nós melhor nos realizamos. E a certeza de que muita gente não chega a descobri-la na vida toda. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.